alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meninada, chega pra perto, tô aí, é doido. A partir de agora, Maurício Fares, tô chegando com o nosso encontro, que legal. Como é bom estar aí junto de vocês, como é gostoso esse momento em que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho com cada um dessa gente, cada um de vocês que está aí com o radinho ligado, me acompanhando ou através do computador. Sabe que, olha, isso me traz muita alegria, muita paz no coração, viu? Isso faz muito bem pro velho, faz muito bem pro velho mesmo, pode ter certeza. Mas, gente, hoje eu tenho aqui muita coisa boa, como sempre, né? A gente procura trazer as musiquinhas boas, aquelas que não são mais executadas com muita frequência nos programas de rádio. Porque as músicas de sucesso a gente ouve todo instante. Ouve até, às vezes, duas vezes no mesmo programa. Agora, as músicas mais antigas, aquelas que já foram sucesso e que hoje já não estão mais assim na mídia, essas músicas, então, passam um pouco despercebidas. É por isso que eu gosto de rodar essas músicas aí, para que você recorde bons momentos e também para que a gente possa ter a oportunidade de curtir coisas boas que sempre ficam guardadas na cabeça da gente, não é? Então começo aí trazendo João Paulo e Daniel, Tá Faltando Amor. Eita, tá mesmo, viu? Um mundo tão desamor danado. Roda lá, menino. Corta mais que uma na praia a saudade no meu peito. Dói demais, não tem jeito. Eu preciso te encontrar pra falar do meu desejo e te dar um novo beijo. Já faz tempo que não te vejo. Saudade quer me matar. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Toda noite eu faço de conta que você está aqui. Não dá mais pra seguir. Sem você tudo é castigo. Coração me avisou que a saudade tá demais. Amanhã vou atrás, quero ver você comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor. Thank you. Olha, minha carta destaque de hoje é a carta da esposa preocupada de Rui Barbosa. Onde é que é Rui Barbosa, hein? Deixa eu ver aqui. Rui Barbosa. Ah, Rui Barbosa, Bahia. Então, daqui um pouquinho, viu? A carta da esposa preocupada de Rui Barbosa na Bahia. Já, já. Ih, rapaz, eu acho que eu conheço essa história. Daqui um pouco nós vamos saber, tá? Então vamos trazer aí o Bartô Galeno pra cantar. De que vale minha vida agora? Ê, Bartôzão, canta lá, rapaz. Aquele banco lá na praça, aquelas cores, aquele parque, aquela rua, nossa música, nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora? Saudade de você. Aquele banco lá na praça, aquelas cores, aquele parque, aquela rua, nossa música, nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora? Agora, morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora? Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Vocês acreditam nessa notícia que eu vou ler para vocês aqui agora? 4 cadeias foram fechadas por falta de presos. É verdade, tá aqui a notícia, não é brincadeira não. Mas não foi aqui no Brasil não, viu? Ah, você já tava pensando que era aqui, não é? Na Suécia. Vejam só que grau de desenvolvimento e que cultura que tem lá o povo na Suécia, né? Que tem os suecos. 4 cadeias vão ser fechadas porque não tem preso na cadeia. Ninguém vai preso. Aí as cadeias são inúteis. Imagina se isso aqui fosse no Brasil, hein? Aqui tá faltando, vocês não viram a notícia que eu li? Acho que foi no programa de ontem, que lá no Rio Grande do Sul tá faltando cadeia, e aí os presos estão sendo colocados, mais de 4 mil presos aí estão fora, estão em regime de semi-liberdade, ou andando com aquela tornozeleira que emite um sinal aí para localizar onde é que tá o preso. Pois é, lá, enquanto aqui falta cadeia, lá tá sobrando, tem 4 que já vão ser desativadas porque não tem preso para elas. Só na Suécia mesmo, viu? Só na Suécia mesmo. Olha, a banda Calypso vai cantar agora Vendaval e depois o Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Roda, menina, as duas. Meu caminho feito. Se todos nós tivéssemos aí, fizéssemos da forma como diz essa frase aqui. Meu amigo Cláudio Milton Perpétuo, ele é de Niterói. O Cláudio sempre está colocando, sempre fazendo a postagem na minha página no Facebook. E eu achei muito boa essa frasezinha que ele colocou aqui. Quando deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza para o que eu tinha, descobri que de verdade há muito mais a agradecer do que a pedir. É porque a gente é ingrato, né? A gente quanto mais tem, mais quer. Isso aí, mas faz parte da natureza do ser humano mesmo, né? Tem essa certa dose de egoísmo. Mas que a gente, na verdade, se analisar friamente, a gente vê que tem muito mais a agradecer do que a pedir. Então a gente tem que raciocinar, tem que refletir sobre isso dessa forma. A gente tem mais que agradecer do que a pedir. Agradecer a Deus pela vida, agradecer pelas coisas que Ele nos dá, pela oportunidade de lutar para conseguir as coisas que a gente quer. Então, é assim que a vida transcorre. A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Então, a gente sempre tem que agradecer pela oportunidade de ver um novo dia. É ou não é? É. Cada dia que nasce é uma esperança que renasce no nosso coração. Olha agora quem vai cantar. Minha amiga Márcia Ferreira, como sempre, né? Eu prometi que toda vez que rodasse a música da Márcia Ferreira, é dedicada para o meu amigo Clodoaldo Dantas. Então tá aí, Clodoaldo Dantas, vou rodar a Márcia Ferreira. Vem me namorar. E essa música é para você e para todos os seus familiares, para todo o pessoal. O Clodoaldo está lá em Fortaleza, no Ceará. Para todo o pessoal que estiver aí também sintonizado com o nosso programa. Márcia Ferreira, vem me namorar. Roda lá, menino. Eu quero te dar todos os equipamentos. coração. Tu traz outro lugar, sonho da verdade eu fiz. Fui querer chorar. Tu traz outro lugar, sonho da verdade eu fiz. Fui querer chorar, percebi que sou feliz. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo. Hoje eu quero te dar tudo isso que falei. Meu amor, vem me namorar, vem ficar comigo. Hoje eu quero te dar. Programa Maurício Fares. Hoje eu tô fazendo um pequeno especial para homenagear essa querida amiga, essa grande cantora de Ceilândia. Ela é jornalista e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar com o número 4349. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte 6135326993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado aí. Já pra sala de aula, viu? Antena Web vem convidar os estimados ouvintes a passar uma boa tarde com muita alegria. Claro, sempre na companhia de Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar. De segunda a sexta, entre as 14h30 e as 16h. Um espaço radiofónico que recebe o nome do seu locutor para lhe trazer durante 90 minutos diários boa disposição, radiocomunicação, informação e descontração. Cleiton Aguiar, de segunda a sexta, das 2h30 às 4 da tarde, com Cleiton Aguiar no Canal 1. Eles foram artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6h30 da tarde, aqui no Canal 1. Segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. E aí, você vai ser um Papai Noel de uma criança que manda cartinha aí para o Papai Noel? Passe na agência do correio da sua cidade aí, verifique se tem alguma cartinha lá mandada por alguma criança que foi endereçada ao Papai Noel. Pega essa cartinha, de repente é um presente que você pode comprar, é alguma coisa que não vai pesar no seu orçamento. Compre esse presentinho e leve de volta na agência do correio com a cartinha, que o pessoal do correio vai entregar o presente. Você vai fazer, seu Papai Noel vai fazer uma criança feliz. Se cada um de vocês que está me ouvindo aí, né? Vocês que estão me ouvindo aí, se cada um de vocês forem à agência do correio, cada um pegar uma cartinha, olha só, vão ter aí em torno de 25 milhões de crianças felizes. Então, isso aí é uma alegria muito grande, é uma felicidade muito grande, uma paz que dá em cada um de nós, uma paz interior em cada um de nós. Seja o Papai Noel de uma criança carente, seja, faça essa obra de caridade e você vai se sentir muito bem, vai se sentir muito feliz, viu? Laírton, é o amor, é o morango do Nordeste, eita, roda lá, menino! Alô, galera! Da Estrela da Terra, essa música, especialmente a todos vocês. Tava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Se vou! Ai, amor. Ai, amor. É amor. Ai, amor. Ai, ai, ai, amor. É amor. Tava tão distante quando ela apareceu. Meus olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que vos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Silô! Ai, é amor. Ai, é amor. É amor. Eu estava vendo aqui uma estatística que diz que a maioria das pessoas que trabalham em escritórios tem a mania de levar papel, ofício para casa, tem mania de levar clipes, canetas, lápis, grampeadores, tudo que eles encontram à disposição costumam levar para casa, quando na verdade isso aí é uma prática abominável. O bom funcionário, ele tem mais é que abençoar a empresa que trabalha, pois é dessa empresa que ele leva o pão para sua casa. Ele tem que levar o pão através do suor, através do trabalho honesto. Não é ficar levando papel, clipe, grampeador, essas coisinhas. Isso aí é borracha. Gente, isso aí é uma coisa tão... Olha, é uma coisa tão vergonhosa que só de falar eu me sinto, fico com a cara vermelha, pegando fogo, de vergonha de imaginar que acontece esse tipo de coisa. É triste imaginar isso, mas é uma grande verdade, né? Espero que você não faça parte dessa triste estatística, viu? I can't stop loving you. Hey, Charles, canta agora. I can't stop loving you. Roda, roda, roda. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours. I said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing the song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yes. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha aí, tem uma dicasinha aqui. Você sabe quando usar despercebido e desapercebido? Quando você está falando aqui, você estava despreparado, desprevenido, desprovido, aí sim você está desapercebido. Então, quando você está desprevenido, você não está esperando que alguma coisa venha acontecer, então você está desapercebido. E despercebido é que não foi notado, que não atraiu atenção, não chamou atenção. Aí é o caso assim, olha, o caso passou despercebido, ninguém prestou atenção naquele caso. Então isso aí, nesse caso, é despercebido. E quando você diz que não estava preparado para determinada coisa, você estava desapercebido. Entendeu? Aí sim, agora ficou, acho que essa dicasinha aí você não vai esquecer jamais, né? Vamos trazer agora João Mineiro e Marciano para cantar. Se eu não puder te esquecer, roda lá, menino, e daqui um pouquinho a carta de destaque. Se eu não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Vamos embora, menino. Vamos embora. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Ih, rapaz, vamos lá. Tá na hora. É o momento da nossa carta destaque. E agora? E agora? A carta destaque do ouvinte. E a carta de hoje é da esposa preocupada de Rui Barbosa. Eu comecei a rir já, porque eu comecei a lembrar da história que ela está me contando aqui. Oh, meu Deus. É a carta da esposa preocupada de Rui Barbosa, na Bahia. Olha só por que da preocupação da minha querida amiga, a esposa preocupada. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá, tudo bem, menina, graças a Deus. Maurício, é um prazer muito grande estar participando do seu programa, e até porque eu preciso que você me dê uma orientação. Sabe o que é, Maurício? Eu tenho 42 anos, sou casada, mãe de 5 filhos. Meu marido é um homem de 53 anos e ele sempre foi muito fogoso. Se dependesse da vontade dele, Maurício, a gente não ficava um dia sequer sem fazer amor, nem naqueles dias. Só que de uns 2 anos para cá, Maurício, eu venho notando que ele não é mais o mesmo homem comigo. Ele passa até mais de uma semana sem me procurar, e assim mesmo, quando ele me procura, nem sempre consegue me satisfazer. Logo ele vira para o canto, diz que está cansado e dorme, e eu fico sem saber o que fazer. Maurício, eu fico imaginando um montão de coisas, que ele arranjou outra mulher, ou então que ele enjoou de mim. Isso me deixa muito triste e preocupado. Eu sou uma mulher carinhosa, Maurício, mas mesmo com todo o carinho que eu dedico a ele, não está resolvendo. Eu fico com receio de falar com ele que ele deveria procurar um médico, pois, como ele sempre deu conta do recado e sempre foi muito machão, ele vai achar que eu estou mangando dele, né? Eu já tentei uma vez falar com ele sobre isso, mas ele não quis me ouvir e disse que estava tudo bem com ele, que estava apenas cansado. É por isso que eu acho, Maurício, que ele arrumou uma outra mulher. Será que eu devo seguir ele para tentar descobrir se é isso mesmo? Ou será que eu devo pedir alguém para fazer isso por mim? Eu sinto falta do homem fogoso que ele sempre foi. Me ajude, Maurício, o que eu devo fazer? Agradece a esposa preocupada de Rui Barbosa, na Bahia. Aí, vocês vejam bem, não é a história, caso da gente rir, mas tem certos lances, certos momentos que a gente fica aqui, né? A gente fica aqui imaginando. Puxa vida, tem gente que não percebe que o tempo passa. É! O homem era um garanhão e agora, coitado, está fazendo xixi na ponta da botina, né? E a mulher fica só na saudade. Agora eu queria saber quem que era mais fogoso nessa história, porque você também, menina, parece que não fica atrás não, né? É, você está sentindo falta da fogosidade é porque você também não ficava atrás não. Olha, deixa da brincadeira de lado. A gente pode analisar a sua história por dois aspectos. Aliás, por vários aspectos. É por dois não, por vários. Primeiro, consequência da idade. É, se bem que com 53 anos ele ainda é um homem viril e potente. Mas pode acontecer sim, né? Ele pode estar com algum problema de saúde, tipo diabetes, pressão alta, próstata. Tudo isso faz o homem ficar impotente, menina, né? Olha, três. Psicológico também. Quando o homem falha a primeira vez, aquilo fica martelando na cabeça dele. E todas as vezes que ele vai tentar, vem a cabeça o fiasco. E aí, batata, falha de novo. É, isso aí é uma coisa terrível. Eu conheço N amigos que passam por esse problema. Fala, ei, Maurício, eu depois que dei a primeira falhada, agora é terrível. Todas as vezes que eu vou transar com a mulher, aí me vem a ideia aquilo e acabo acabo pifando de novo. Então, pode estar acontecendo várias, você vê como são vários problemas que podem estar acontecendo com ele. E a última possibilidade do que está acontecendo seria essa mesmo que você falou, dele ter arrumado uma outra mulher. Eu digo a última, pois se você sempre foi uma mulher carinhosa, que sempre satisfez o desejo dele, não justifica ele ter saído para procurar uma outra mulher, não é mesmo? Você diz que ele não está querendo procurar ajuda. Mas se for problema de saúde, ele vai ter que procurar sim. Sob pena de ter uma surpresa desagradável, assim como eu tive quando eu descobri um câncer tardio, por total descuido da minha parte. Enquanto você vai fazendo a cabeça dele para que ele procure um médico, né? Você tem que fazer isso. Vai ter que procurar. Porque, de repente, se for um problema de saúde, e se for um problema de um câncer também, como eu tive o câncer de próstata, e eu demorei demais a procurar tratamento, procurar fazer o teste e tudo, quando eu descobri já quase que era tarde. Mas graças a Deus que ainda consegui me recuperar do câncer. Mas nem todos têm essa mesma chance, essa mesma sorte de conseguir se recuperar. Então, é importante que você vá fazendo com que ele se conscientize que ele tem que procurar um médico, porque senão acaba acontecendo um mal pior. Mas enquanto isso, né, enquanto você vai fazendo a cabeça dele para procurar um médico, faz uma receita do Juvenal, faz a receita do Cleiton Aguiar para ele. Né? Ou melhor, do Cleiton Aguiar não, a receita do Juvenal. Pode até ser que resolva o problema. Mas se não resolver, mesmo jeito é forçar para ele procurar um médico. Viu, menina? Eu começo a brincar um pouquinho com o assunto, porque não é caso de brincar, é um caso seríssimo. É que os homens têm esse medo de ir fazer esse tal do exame de próstata, têm medo de levar uma dedadinha. Isso aí é uma besteira muito grande. E a dedada é a última coisa que o médico vai fazer. Viu? A dedada é a última coisa que o médico vai fazer. Primeiro, ele vai pedir um PSA. Depois ele vai fazer uma ecografia. Depois ele vai fazer outros exames aí. Só em última análise, se tudo isso aí vier acusando que tem anormalidade, que a próstata não está boa, que tem alguma coisa que está errada, é que ele vai fazer o toque. Né? Então, não há por que ficar nesse medo, nessa idiotice, esse machismo idiota que acaba levando à morte. Você já pensou? A pessoa, por um total desconhecimento, por uma total negligência, a pessoa ficar doente, né? E está às vezes até com um problema maior de saúde e fica aí sem querer procurar um médico, por medo, por vergonha, por machismo. Isso aí não existe. A gente tem que procurar, acima de tudo, saber que a nossa saúde, a nossa vida é o bem maior que Deus nos deu e vamos cuidar bem dela, né? Então, dá aí, faz a receita do Juvenal para ele, né? Mas se não resolver, de qualquer forma, que resolva ou não resolva, mas o bom mesmo é ele procurar um médico, viu? Boa sorte para você, menina, minha amiga, esposa preocupada de Rui Barbosa, na Bahia. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e tomara que tudo consiga se resolver bem aí pro lado de vocês, tá? Boa sorte! Então roda lá a música do Cleiton Aguiar, Receita do Juvenal. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30. A coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra flora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pia ele botou catuaba, raiz de vergateza e flor de jabuticaba. Botou capim, garrote, esporão de mandi, dois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, garanto pra vocês. De saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30, a coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra fora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pinga ele botou catuaba, raiz de vergateza e flor de jabuticaba. Botou capim garrote, esporão de mandi, dois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, agora é minha vez. De saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Que horror, né, gente? Por um machismo, muitas vezes a pessoa morre aí, fica com a doença que... O câncer é uma doença maldita, é uma doença terrível. A pessoa com medo de procurar um médico por causa de um examezinho besta, um exame bobo com esse machismo idiota, acaba complicando a própria vida e a própria saúde. Isso não deve acontecer de forma alguma, né? Vamos mudar essa nossa mentalidade de macho e vamos pensar que, afinal de contas, nós temos que preservar o que Deus nos deu, que é a nossa vida, né? Então, vale tudo quando se trata de ficar bem, de se curar e de saber se está tudo bem com você. Até uma dedada vale a pena, sim. Vale? Por que que não? Claro que vale. Bom, gente, vamos embora. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa Maurício Fares, tá? Beijo no seu coração, menina. Pra você, tá? Meu amigo. Felicidades pra todos. Tchau, gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.